7, mantenha para sequenciamento da 7330, desça para 3 mil pés, ajuste 1014, livre da restrição de altitude em ETAP. 3014, liberada a restrição em ETAP, mantendo velocidade da 3730. 7, para o localizador, direita para o 055, reporte estabilizado, tá? 3730. 3055, reportarado, 3730. Mensagem entrecortada. Objeto 5826, sendo identificação autorizado, chegada a Mari, desça e mantenha o nível 070. 3732 autorizado em TAP, o TAM 3732 em descida para 050. 0 5 0. E 5826, controle? O centro tinha informado que o senhor estava com o passageiro passando mal, confere? Confirmado, ele está sendo atendido, mas não está fazendo muito efeito e a gente solicita após o pouso assistência médica. Gente, vai ser checado com a torre, a assistência médica do EB5826. É, o senhor declara emergência ou vai prosseguir na aproximação normal? Não, prossegue. Gente, o EB5826, apenas confirme a idade do passageiro. Paranatel 501. Gente, qual a poltrona que ele está? Como? A poltrona, o senhor sabe? Não, vou confirmar aqui, só um momento. Gente, os dados que você tiver para informar o controle será muito bem-vindo. 35, direita 1219. Direita 1219, tá? 3304. Alfa Vitor Giulietto, autorizado, ingresso e decolagem 05049. FG3000, está avisando que é torta 3730. Desça para 2000 pés, ajuste 1014. 2000 na 0 na 4, 3730. Ingressa no pátio 3, pátio 1, portão 10. Alfa Kilo, confirma os portões? Alfa Kilo, vai taxiar via pátio 3 e após ingresso no pátio 1, portão 10. Alfa Kilo, portão 3, pátio 1. Portão 10. 826. Informa que o 526, o passageiro tem 28 anos, está sentado na poltrona 22, bravo. E os médicos falaram que ele já está começando a ter alguns sinais de melhora. Ele tomou um café com açúcar, uma coisa assim. Tudo indica que era hipoglicemia mesmo, mas está dando uma sinais de melhora. Mas a gente solicita a assistência médica depois do. Ciente, já foi solicitado a torre. Só informe, o sexo masculino? Como? É um homem ou mulher? Homem. Ciente, o apoio em solo já foi solicitado à torre. O EB5826, descida para 6000 pés. Salvador, bom dia. Oceaner 6311, vende da Juliette. Oceaner 6311, sendo identificação, autorizado chegada à Mari, correção. Chegada Bonf, desça para 070. Na Bonf, 7070, ótimo. Então, 3732, desça para 3000 pés, ajuste 1014, livre da restrição de ETAP. 3000, 1014, 7072, livre da restrição. Circuito, mantém a minha escuta, dá presente, 360 pela direita. 360 pela direita, da Vista Juliette. FAB 5801, após a decolagem, mantém a proa até 2000, 3000, conforme a carta. Cooperar a saída 801. Um. 5826, a proa de TAP. 5286. Controle, o November 651 do Linha de Alfa, estabilizado no 085, livrando sua terminal. November 651 do Juliette Alfa, mantenha 085, ainda na escuta do controle de Salvador. Gente. 3730 estabilizado? Estabilizado, pessoal. Flat final, torre 1186, bom pouso. 186. Romeu, até óbvio, confirme quantos pilotos irá fazer sobrevoo na área de Salvador. Segue acionamento, gate 9. Sonotino 36, gate 09, contendo com a equipe de solo, vai parquear um Airbus da TAM à sua esquerda. O acionamento dele está autorizado, chame táxi. Ok, após a aeronave da TAM à esquerda, está autorizado, coordenando o pessoal de solo, 9136. Salvador, gol 923. Índia Serra, baixada e travada, zona 0. 3730, tem pouso autorizado, na 10, 080 graus, meia dúzia. Com o tráfego na perna contra o vento da 10, fazendo espera. Gente, autorizado pouso de zona 0, da 3730. Sobrevoo será de mais ou menos 30 minutos, correto? O que é o B do Romeu até Oscar? Web 5826, reduza para 220 mais. 2209, 5826. Sala 6311, desça para 4.000 pés, ajuste 1014. 1014 para 4.000, Ocean 6319. Azul 4039, Campinas, autorizado 340, Opers 16. Decola 10, direita da Euleda Bridge. Controle 199, décima 8, aciona 5504. Zulu 16, decola da 10, primeira direita, da Euleda Bridge, 118, 119, 85504, transponder, o azul 4039. Azul 4039, chama puxa acionamento. Vai formar uma puxa acionamento. Alfa Vitor Juliette está presente, curva esquerda e prossiga cruzamento. Fernando na curva agora à direita, prossiga cruzamento do campo. Afirma, mil pés. 3732, complete final, torre 1186, bom pouso. 1186, obrigado. Web 5826, desça para 2.000 pés, o ajuste 1014, livre LS. 2.000 pés, 1014, livre LS, 5826. Sobe 8501, inicialmente o Igoli está presente. Voando o Gólio da presente, 8501. Aguardo em forma de Juliette. Fala Salvador, Oxanem 6225, ostente da Juliette, 340, Brasília. Afirmativo, tenho 320 autorizado, quem coordena o 34? Não, pode ser o 320. Gente, é o número 34. Fala Salvador, da 3730, Libra. 3730, Alfa Quilo, pátio 3. Alfa Quilo, pátio 3, 3730. Força Aérea 8501 não copiou a instrução do controle, esquerda para o Adigoli. Copiou a instrução, está a 5 segundos para o Adigoli 8501. Voo no 923, cópia. 923. No 923, autorizado Salvador Guarulhos, 360 nível, decola 10 direita da Eoleta Pideve, via Peruíque 50. O controle em 119.8 aciona 5476. Guarulhos, nível 360, decolada da 10, da Eoleta Pideve. É o Peruíque 50, controle 198, transponde 5476. Voo 923. 923, cotejamento correto, chama puxa acionamento. Obrigado. Gol no 435, cópia. Gol no 435, prossiga. No 435, autorizado Salvador Ilhéus, 240, via Golf 677. Decola no 0 direita, na Dael Leta. O controle em 119.8, aciona 5501. Autorizado para Ilhéus, 240, Golf 677, Dael Leta na saída, decola no 0 com a mão direita. 550 no código, 195, controle, gol no 435. 198, controle. 198, graça, 435, posição 05. Afirmativo, chama puxa acionamento. É quatro. Gol já era 6225, cópia. Força aérea 8501, quando possível, chamado de pouso. Aguarde, 8501. Pátio 3, na 3, 3, 3. Tráfego? Ok, nosso local de acionamento vai ser aqui no pátio 3, senhora. Afirmativo, parqueamento no pátio 3. Ok, vou confirmar, seria essa posição aqui na sua esquerda, 1 a 0? Meu sistema só aparece pátio 3, só um minuto que eu vou ligar pra aqui. Ok, não, tá avisando o sinalizador que tá nos chamando aqui, obrigado. Afirmativo. Vou chamar 6225, tá na escuta do solo? Romeu até Oscar, na proa da rotatória, mantendo, suba para 1.500 pés na proa da rotatória, reporte rotatório visual com 7. Controle Força Aérea 8501, estima pouso aos 1.225. Fecha no 225, Força Aérea 8501. 501. Sai da Momo, Alma, Nipso. Após Puído, Albo, Nipsa e Puído, na Upper Whisk 10, 119.8, 5512. Canário 6225, só sai de Momo, Albo, November, Índia, Delta, Serra, Alfa, Nipsa. Nipsa, ciente. Chama, puxa, acionamento. Chama, Salvador, bom dia, 3732, livrando, me escutando. Meio estabilizado? Agora sim, estabilizado, baixado e travado visual. Complete final, 8186, bom pouso. 8186, obrigado, bom dia. Torre, o Abjet 5826, bom dia. 5826, sem pouso autorizado, 1-0, na centena 12-9. Livre pouso, objeto 5826. Sim, eu sou muito de moto, eu quero uma solução de espera, minha vez que estou ciente do braço, aguardando o alto. Ué, só na presente gira base, Alfa Vida Juliette. Tudo novidade, Júlio. Vai ingressar via naquilo, pátio 3, após o pátio 3 vai ingressar na Juliette e aguardar na Alfa, entre a Índia e a Juliette. Seu portão ainda não está liberado. Pátio 3, Juliette, ingresso na Alfa e aguardo, 3732. Alô, Salvador. Bom dia, Xanair 63, 1-2, informação Juliette para Recife 370. Canal 6312 tem autorizado 35, copia? Afirmativo, 35. 312, autorizado Salvador Recife, 350, via turística 58. Decola 10 esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 199.8, aciona 5513. Autorizado Recife, nível 350, upper 58, decola da 15 via esquerda, Puca, Aracaju. 119.8, controle 5513 no transponder, 312. 6312, cotejamento correto, chamar para o estacionamento. Solo 9136, está pronto para o táxi, 3 horas e 30 de autonomia, alterna Maceió, 95 a bordo. O ano ainda mantendo a chegada está correção, a saída agora. Mantendo a saída agora, passaram para o sinal e tem verão. Já atento ao Airbus da TAC, está ingressando agora, corrigindo, vai taxiar via Pátio após Índia e Alfa. Ok, Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera 186, o azul 9136. Obrigado. Solo Xangai 6225 na posição 1, autorização a acionar o segundo motor e posterior pushback. Afirmativo, 6225, ele virou acionamento, chama pro push. Chamará pro push. 32 está confirmando, vai aguardar na Alfa entre Índia e Juliette. Está. Vai aguardar, 3730. Para 2014, reporte no localizador, Ocean 63 ou não? Web 5826, fala 50, direito 219. Direito 219, 526. Salve Salvador, bom dia, WebJet 5826. 1219. Salve Salvador, bom dia, WebJet 5826. 5826, Alfa Kilo, Pátio 3, Pátio 1, no portão 09. Alfa Kilo, Pátio 3, Pátio 1, no portão 09. Júlio, fala, passado. Júlio autorizado, TGL na 17-09-89. Júlio. 663, aguarda cópia. Nero 6225 está livre, o pushback chama táxi. Livre, o pushback chama para o táxi, o Oceano 6225. Tô 3732, observa o push da aeronave no 01, no Oceaner. Após o pushback da aeronave, ingresso via Índia, após o 01. Após a aeronave da Avianca no 01, o Fokker 100, ele livrar os livros táxi para o 01, tá 3732. Utilizado ingresso, decolagem, pistão no zero, uma centena, 10-9. Livre, alinhar e decolar, o azul 9136. Vitor Juliette, tocou remeteu 5-2, mantendo a proa, aguardando instruções. Cópia 3663, autorizado Salvador Guarulhos 340, nível via Peruíque 50. Decola no zero direita, Bioleda BDEV. O controle em 1,9,8, aciona 5503. Salvador Guarulhos, nível 340. Decolagem da 10, curva à direita, Leda, a da Leda BDEV. Aerovia 350-198, controle 5503 no transponder, tá? 3663. 3663, cotejamento correto, chama puxa o acionamento. Chamará. On the arrival down to 4000 feet, 1014, American 980. Para o Itapuã, mantém espera sobre o mesmo, aguardando para cruzamento do campo. Nós preparamos a Salvador, bom dia, Romulo 9. Uno 9, Natal, 1110 nível, Yagov 677, decolo no 0 esquerda na Conde, controle 119, decimal 8, zona 5471. Romeu até Oscar visual com a pista? Romeu até Oscar, tá visual com 17, senhora. Gente, então o Romeu até Oscar prossegue para pouso final em Salvador. Prosseguindo para a pouso final em Salvador, Romeu até Oscar. Gente, chama então 118.6, Romeu até Oscar. 118.6, bom dia. Salvador, Oscar 63, Bruno, interceptando o Locke. Estou interceptando o Fu e a Lentina. Completo final, torre 118.6, bom pouso, Oscar 63, Bruno. Meia, obrigado, até a volta. Decolagem está no zero, esquerda na Conde. Controle 198, transponder 0263. É 110 nível. Nível 110. 1-119, está pronto o acionamento? Pronto o acionamento. Livre acionamento, chama a taxa. Pode prosseguir o 3735, pronto para o táxi, 86 a bordo, com 24 horas e 30 de autonomia. O TAN 3732 pode prosseguir. 7. Posicionamento 225, confirma a autonomia. 4 e 30. Afirmativo, observando o TAN que vai parquear para o portão 01, após o mesmo, táxi autorizado via Indy Alpha, no ponto de espera do 10 Torre, 118, decimal 6, altímetro 10 no 4. Indy Alpha, 118.6, 1-0 no 4, Oceania 6225. Salvador, gol 1923, 26 para pushback acionamento. 06 está livre, gol 923, chame táxi. Agora o táxi 923. Bom, Salvador, bom dia, 35221, ciente da informação, Júlio. 5221, trip autorizado, Salvador, Vitória da Conquista, 200, nível, decolo no 0, direita, Goleval, controle em 119, decima 8, aciona 5521. Autorizado, 200, Salvador Acaju, decolagem da 10, direita, saída Gole, ou saída Eval, transição Leda, controle 198, transponder 5521. A saída é Gole Eval após direto Vitória da Conquista. Ah, ok. Gole Eval após ETP Conquista. Confirmando, transponder 5521, chama puxa acionamento. Vamos lá, 221. Estou aí, Salvador, né? 6225 no ponto de espera, 10 então. 225 após o tráfego na curta, ali mantém. A linha mantém 1-0 após o tráfego na curta, Oscar, né? 6225. Romeu até Oscar, ingresso final da 17, reporte na curta. Alfa Vitor Juliette, cruze a final da 1-0, vai fazer base pela direita da 10, mantendo pro a norte e vai reportar avistando um tráfego na final da 17. O Alfa Vitor Juliette. Se cruzando a final da 9, metendo pro a norte, vai reportar o Alfa tráfego na final, Júlio. Romeu até Oscar, confirme o equipamento. Aguarda. Já está aqui, senhor. Na final mesmo com a 1-7, visual contrato do imposto na 10. Gente, continue aguardando um contato visual, informa o tráfego, Charlie 150, fazendo base pela direita, da 17 ele será o segundo. Gente, o Romeu até Oscar já está aqui na final de 3 milhas com a 1-7, prossegue para o pouso, descendo para o pouso. Salvador, Júlio, está visual com o tráfego da final. Júlio, ciente, mantenha a Proa Norte aguardando para girar base, Alfa Vitor Juliette. Aguardando, Júlio. Dia 311, solo 58, direito 219. 19, boa. Ouro 1, 9, 2, 923 para táxi 187 a bordo, 3:38 de autonomia, alterna Galeão. Táxi autorizado via Juliette Alfa. Ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, altímetro 10, 14. E Juliette Alfa, 18860, torre no ponto de espera. Poxa, né? 6312, ponto de... desculpe. 6312, a posição 3, pushback acionamento. É o número 2 no setor, aguarde. Aguarde. Salvador, bom dia, Oceaner 63, o Nuno livrou instruções. Oceaner 63, o Nuno vai taxar via Alfa, Kilo, ingressa pátio 3, pátio 1, posição 06. Fabrício Alfa, Kilo, ingressa pátio 3, na posição 62, Oceaner 63, o Nuno. Negativo, vai taxiar via pátio 3, vai ingressar no pátio 1, minha posição 06 do pátio 1, 63 do Nuno. O que eu falei pra senhora? A posição 06 no pátio 1, não no pátio 3. Falei pra senhora que vai prosseguir via Alfa, Kilo, ingressa no pátio 3, depois ingressa no pátio 1, ocupando a posição número 6, Oceaner 63 do Nuno. Agora sim, cotejamento correto, Oceaner 63 do Nuno. Focado. Solo, azul 4039, pushback acionamento, posição 08. Autorizado, 4039, chame táxi. Vai chamar pro táxi. O Gol no 435, na posição 05, coordenando com a equipe de solo. Após a passagem do Airbus da Oceaner, a sua retaguarda livre, pushback, chame táxi. Faz o Ocean livre, puxa acionar, agora no 435, é pro ataque. 320, saída Momo, Oceaner 6225. 6225, decolado de Salvador 00, controle 198. Siga. 1970, Galeão, 4 horas. 1970, 4 horas, qual a alternativa? Galeão. Galeão, gente, táxi autorizado à direita, Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre, 118, decimal 6, altímetro 0014. 1970, pode ser, 1014, 36, 31, bom dia. Chanel 63, 12, no portão 03, já tá livre, puxa acionamento, chame táxi. Lembre-se, chama pro táxi, 6312. 1936, chame Recife, 1-2685, alternado no 3365, bom voo. 1-2685, alterno 1-3365, confirme? Confere. 79136. 3, a linha de colada 1-0. Vitor Juliette, backtrack, reporte livre. Romeu Teló, autorizado, cruzamento da 17. Já tá livre, chame táxi. Sola Azul 4039 para o táxi 127 a bordo, 4 horas e 30, alternando Ribeirão Preto. O Gol 1435 tá na escuta? Gol 1435, posição 05, tá na escuta? 1435, prossiga. Afirmativo, no 435, como tem livre acionamento na posição, acordando com a equipe de solo, agora tem um azul que já chamou pro táxi, vai passar sua retaguarda e após tá autorizado o início do puxo, no 435. Paciente, livre acionamento na posição.